Acetona, a química da sofrência. É a química da sofrência, bebê. Repertório novo, vem comigo assim, ó. Eu me entrego, eu passo de tudo. Só falta virar o mundo pra ver se a gente volta. E você não nota, você ignora. Já pedi desculpa sem ter culpa. Feito um fela da puta batendo na sua porta. E você não nota, você ignora. A gente volta e você não volta, você ignora. Já pedi desculpa sem ter culpa. Feito um fela da puta batendo na sua porta. E você não volta, você ignora.